você em qualquer lugar. Eu sou Antônio Miranda e ouço a Rio Sul Rádio do Rio de Janeiro. Eu sou a Bia Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou a Mariana Lopes e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Oi, eu sou a Sandra Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. 23 horas e 2 minutos. Atenção, atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para o checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Apostos dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Com 2 horas de muita música pra você passar. Está no ar. Yes, Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Yeah. Bia Ibsen. E Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Welcome to the highest running town. A partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e do lado de cá apresentando sempre este negócio. DJ Alex Hunt. E sempre ela, a rainha do nosso rádio. DJ Bia Ibsen. Oi. E ele, o nosso selado grande grilo. Essa é a equipe do Dance Mix, eu estou gripado hoje. Ai. Nossa, Bia, eu tô sem, olha, eu tô gravando esse programa hoje a base de analgésicos, estou gripado, essa mudança de tempo, mas mesmo assim vamos trazer pra você muita música legal, muita coisa pra você ver que o nosso esforço, a nossa vontade em passar boa música pra você sempre fala mais alto do que a gripe. Eu vou tossir, fala alguma coisa. Como sempre, né? Olha, eu tô muito chateada. Ai, meu Deus do céu, chama o SAMU. Com o que? O que aconteceu? O que aconteceu? Que você nem o Grilo me deu parabéns pro meu aniversário, né? Desculpa, aliás, eu tenho uma coisa pra te contar. Primeiro, feliz aniversário. Obrigada. E depois eu vou te contar uma história do primo do Grilo semana passada, foi hilário. Tá bom. Vambora, vamos tocar. Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. Oh, yeah. de alto astral pra você passar mal.

Dance Music. Pra você. Dance Mix. Dance. tossindo pra caramba no teu ouvido, yeah. Eu tô gripado, eu vou tossir pra caramba no teu ouvido, Let's go. Dance Mix. Eu não sei se você reparou, mas o Grilo tá até quietinho hoje, né? Ele tá, eu queria saber o porquê. Aliás, o senhor sabe bem o porquê, né? É, justamente por causa disso. Ontem, aliás, semana passada, veio um primo dele aqui, cara. Ah. Imagina aqueles mano, mas muito mano, velho. Ah, tá explicado porque ele fez um rap outro dia, né? Não, você não tem noção. Não, tudo bem que é família, velho, mas não tem nada a ver o cara tirar um 38, colocar um 38 em cima da minha mesa, velho. Meu Deus. É sério, velho, eu vou te mostrar de uma gravação de semana. Você não ouviu o programa da semana passada, né? Não. Eu vou te mostrar uma gravação de semana passada, você vai ver o tipo do primo que chama besouro, cara, velho. Ou seja, o Grilo está armado. Exatamente. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Eslovênia, Montenegro, Noruega, Bósnia e Herzegovina, de todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. 23:32. Sistemas, internet e manutenção, informática, criação de programas, websites, conserto, informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, atendemos também a domicílio, faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, e por que não? Sim, informática.riosulradio.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24 33 54 3993. Fisiobel. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Okay, we're back with more music here for you on Dance Mix. Feliz aniversário, Bia. Ai, obrigada. 18 anos? É, lógico, né? 18 anos. Agora aninhos, sou maior de idade. Então tá bom, vamos comemorar com o nosso pensamento Dike do dia. A grande tristeza de um jardineiro é ter um filho florzinha e uma filha trepadeira. Eu não entendo você, Bia. Eu não entendo. Não, sério. Eu falo pra você pegar leve nesses pensamentos, esses negócios, mas você vai logo pros anais da história. Mas o povo gosta, entendeu? Quando eu pego mais leve, eu falo, Bia, você tá muito devagar. Eles falam isso? Fala. Manda um recado aí do WhatsApp aí, vamos ver. Ó, recado aqui do Nildo Iglesia. Manda um abraço pra mim no próximo Dance Mix, sou ouvinte de todas as semanas, Novo Horizonte, Rondônia. Ok, então. Vamos agora pra mais um set meu por aqui, com bastante música pra você ouvir e passar. Dance Mix. Em conexão com as melhores rádios do Brasil. Dance Mix. Faz o nosso hit. É você. Special to be special to, that's why you're special to you, though. Oh, We'll be right back.

Legal essa música, né? Dá uma vibe assim. Dance Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Abraços. Abraços aqui, ó. Esse foi do Facebook, hein? O Ramon Trax. Ele que mandou assim: manda um abraço pra mim que eu vou ser papai este mês. Olha que lindo. Mais um, velho. Esse cara deve ter uns 5 filhos, né? Só sabe fazer filho esse povo hoje em dia. Vou te falar, viu? Tá bom. Quem mais? David Domingues, que mandou assim pelo Facebook também. Há uns 2 anos eu ouvia todos os sábados, amava. Você e o Alex são muito para esse programa. São DJs excepcionais. Obrigada, viu? Beijo pra você. Somos excepcionais. Excepcionais. E F, que não posso falar. E aqui também, ó, Luizinho Pickler de Castro, Paraná. Tá na escuta com a Anésio, manda um abraço. Ok, então. Que grilo. Então tá bom. A gente vai recomeçar. We'll be right back after these messages. Não saia daí. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. As suas noites de sábado já não são mais as mesmas. Flash House. Todo sábado, às 18 horas, aqui na RioRádio.com. 23 horas e 59 minutos. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Qual é o nosso WhatsApp? WhatsApp é 011 98634 1567. E agora, para você que está a fim de consultar os astros para saber a sua previsão astrológica, vamos ao nosso horóscopo do dia. Libra. Como sempre, esse signo de equilibrado não tem nada, né? Você, mulher, está cheia de dívidas, nome no SPC, a casa não tem nenhum reboco, a luz vai ser cortada, mas tem um iPhone 500. Nossa. Quer pagar aí de gatinha, querida? Vai trabalhar e parar de postar selfie com o bumbum de fora, viu? Escorpião. Novembro é o mês do escorpiano. Você, homem, ultimamente não tá picando ninguém, né? Coitado, ainda tá mais murcho que bexiga estourada de 10 dias. Certo. Nem um azulzinho tá resolvendo, mas não fique agoniado, lembre-se, alívio de verdade azulzinho, é chegar a tempo no banheiro. Olha, o Grilo, ai, Grilo, não fala isso, ele falou que ele tá usando azulzinho, eu sou obrigada a isso agora. É, pra você ver como é que são as coisas. Ai, até Grilo agora tá usando azulzinho, ninguém merece, né, gente? Você sabe que uma vez eu fui, tá bom, eu fui uma vez experimentar esse negócio. Ai, mentira. Mas eu, meu, foi muito hilário, cara, porque eu tomei esse negócio, eu fiquei com o bichinho do pé durante 4 horas de uma forma que eu nunca vi na minha vida, velho. Já fica a dica aí, viu? Não, pra pôr um jeans, pra pôr uma calça depois de usar esse negócio é terrível, velho, é absurdo. Funciona mesmo. Aí você fica imaginando, né? Porque não existe um remédio que vai só pra um órgão, assim, específico, né? Então, ele deve dilatar tudo no teu corpo, rapaz, né? Rapaz, isso aí é macumba. Esse negócio aí é esquisito, viu? Isso aí deve ser de algum mundo. É complicado. Tá certo. Bom, você vai tocar? Vou tocar agora. Então vamos com Bia Ibsen. Your radio never will be the same. Same. Yes. Mix. Mixagem DJ Bia Ibsen. Yeah. Mix. Em clima de alto astral, pra você passar. We'll be right back. VIP 100. Dance Mix. Em conexão com as melhores rádios do Brasil. I got this. DJ Lee Ipsen. Let's go. Dance Mix. Te risco na pista, no pico, no bico da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Te risco na pista, na pista. da dica, da dica que fica. Vendo me arrisco, não risco, não disco, não fico. Te risco na pista, não pico, no bico. Da dica que fica. Da mina é fica. Vendo me arrisco, não risco, não disco, não fico. Te risco na pista, não pico, no bico. Da dica que fica. Vendo me arrisco, não risco, não disco, não fico. Te risco na pista, não pico, no bico. Da dica que fica. Da mina é fica. Me arrisco, não fico, não disco, não fico. Te risco na pista, não fico, no bico. Da dica que fica. Vendo me arrisco, não fico, não disco, não fico. Te risco na pista, não fico, no bico. Da dica que fica. Da mina é fica. DJ VHC. Pode entrar em motel, você pode dirigir. Posso fazer tudo agora. Pode fazer tudo. Qual foi a primeira coisa que você fez depois que você completou a sua maioridade? Cara, não lembro agora, mas eu acho que foi beber mais do que eu já bebia. Como é que é, Guilherme? Fala de novo. Ah, tá. Não vou falar do namorado dela, né? Aliás, peraí, quem não usa esses órgãos e utiliza outras coisas, como é que faz? Toma o quê? Se não é uma vizinha. Toma no Lennox. A gente vai pro um break comercial. We'll be right back after these messages. You're listening to the best, because this is Dance Mix. Não saia daí. Dance Mix, volta já. Rio Sul Rádio, pelo mundo. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio, pela região. Olá pessoal, eu sou Rafael Laza e também estou aqui na riosulradio.com. And the sound of speak Creole. Léo Maia da banda 103 BPM e também estamos aqui na riosulradio.com. Me diz então o que eu fiz errado. Perdoa, amor, o meu jeito desastrado. Me diz então o que eu fiz errado. Perdoa, amor, quero ser seu namorado. De todo mundo para todo mundo. RioSulRádio.com. Meia-noite e 27 minutos. Houston, nós temos um problema. Houston, na escuta. O computador da nave parece estar infectado com vírus, spyware ou qualquer coisa assim. E agora? Agora? Agora sim. Agora sim? Sim Informática. Sistemas, internet, manutenção. Sim Informática. Criação de programas, websites, consertos. Sim Informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática. E por que não? Sim Informática. Sim Informática. RioSulRádio.com. Estamos de volta com mais. Ih, rapaz, esqueci de abrir o microfone aqui. Olha. Você viu? Eu vi. Tá, Grilo. Eu erro também, sou humano. Você já percebeu que a minha voz hoje, ela está bonita. Bia, prepare-se. Ai, só porque eu tô gripado, né? Bom, quem quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, qual o número? 011-9-8634-1567. De novo. 011-9-8634-1567. Abraços. Abraços aqui, ó, para DJ Bia, Vitrola Web Rádio, Alex Anche, é o Grilo pelo programa, estamos super felizes pela parceria, afinal, somente as melhores e os melhores tocam aqui. Um abraço também para o Christian Neves Souza, esse foi pelo Facebook, viu? E agora deixa eu abrir outro negócio aqui. Não, Grilo, não é as calças. O Grilo tá com saudade. Bom, você lembra do Jeff Mazzucato? Lembro, claro. Ele tá de volta com a gente agora. Ele vai tocar muita coisa legal, viu? Ah, é? Eu vi aqui. Aumenta o volume, olha só. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Thank you. passar duas horas com o melhor da Dance Music pra você. Dance Mix. Yeah. 7 days a week. Don't dance, don't go, don't go.

via você pelada deve ser uma imagem demoníaca. Eu sou linda, meu bem, até pelada dançando bem neném. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Olha, Bia. Você nua deve ser como. É, exatamente. Abraços! Belíssima! Abraços aqui para o Vi, que mandou assim, ó. Não consigo encontrar o WhatsApp do Dance Mix. Podem me achar aí? Meu nome é Vi. Mandou mensagem de texto, viu? A gente tá chique agora, tá mensagem de texto. Ele é parente do Ado, né? Então, terminamos por aqui. Ah, já? Nem comecei. Você não entendeu a piada, né? Tem que desenhar a piada pra você, né? Ai, meu Deus, entendi agora. Ah, sim, querida. Ai, querida, termina por aqui o Dance Mix de hoje. Lembrando que estaremos de volta semana que vem com mais música pra você e, de preferência, não gripado. Isso, um abraço. Abraço, tchau pra você. Tchau. Tchau pra você. Tchau. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais. Esse é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 6:56. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Rio Sul Rádio. Thank you.